Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que bate. Abri minha porta, amiga minha, ó bomba minha, imaculada. Abri minha porta, ó irmã minha, já meus cabelos de orvalho se revestem. Me levantei para o meu melhor perfume pra ele usei, para melhor o atrair. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército com bandeiras? Eu sou a igreja do Senhor, a assembleia dos santos, a assembleia de Deus, é namorada lá na cruz, a mais formosa entre todas as donzelas. Manancial fechado, o jardim